Demoliram praças e ruas, eu sei. Podem até acabar com o Estácio, o velho Estácio de Sá. Derrubem todos os mortos, derrubem meu barracão, silenciar a mangueira, não. Mangueira foi o morro que nasceu samba. Mangueira foi o morro que viveu cantando. Mangueira nasceu, mangueira. Fala, tamborim! Fala, bateria! Ninguém há de dizer que Mangueira faleceu, Mangueira não morre. Silenciar a